Olha o contra-ataque. A enfiada de bola. É sua, baixinho. Lá vai o Romário. Bateu o Romário. E o ofício do baixinho é fazer gol. A precisão do toque, o goleiro sai, dá um tapa na bola. Olha só o que ele faz. Partiu o Romário. Segura o baixinho que eu quero ver. Sai o goleiro, ele dá um tapa na bola, deixa lá dentro. Faz o segundo dele. 3 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Olha a vibração do torcedor. Botou na frente, amigo. Está com 34 anos de idade. Naquele outro jogo ele tinha 27 aqui em 93. Botou para correr, olha como ele acena. Tá com a torcida, tá feliz da vida. O ofício do baixinho é fazer gol. Ele veio para fazer, já fez os dois que prometeu. Porque ele basicamente disse, ontem à noite disse para mim assim, vou fazer dois, hein. Capricha lá que eu vou fazer dois. Fez um de pênalti, fez o outro agora, ainda tem tempo até para um terceiro.